Bet em periferia é assim, enfim. Oh, tá, yeah, yeah. Bet em periferia é assim, enfim. Bet em periferia é assim, enfim. Da matina, muitos indo pro trabalho, horário. Pegando o latão que vem até torto lotado, empapuçado, poucos conseguem entrar, muitos ficam para trás. Perderam um dia de trampo, significa um desempregado a mais. Muitos não gostam de dar um ralo, preferem é moleza ficar de esquina batendo papo, apreciando as belezas que passam na rua de saia curta, todo momento, a qualquer hora. Mulher de vida fácil, tô fora. Mais ou menos meio dia, rua movimentada, agitada, pivetada, indo pra escola, dando risada, chutando latas. Poucas vão pra estudar, a maioria pra arrancar aquela sopa de legume que seu pai não pode dar. Com a falta de emprego, armário vazio, o bicho pega. Se o leite falta, o moleque chora. Se liga, colega, então se viram como podem. Nessa vida precária, pacata, vender cocada, picolé, papelão ou lata. Pois qualquer mísero centavo ganhado com corpo suado é a única riqueza que tem um mano desempregado. Betinho periferia é assim, enfim. Oh, tá, yeah, yeah. Betinho periferia é assim, enfim. Betinho periferia é assim, enfim. Sábado e domingo de manhã, no Terê tem feira, pagode de primeira, roda de capoeira, e à noite eu vejo os malucos morrendo por palhaçada, por fumo, por pedra, por ferro, só parada errada. PTB, Vila Semig, Paulo Camilo, não dá pra dormir tranquilo ouvindo o som de tiros. Nova Bada em Santa Cruz, bairro Laranjeiras. Muito mistério, neguinho, perdendo a vida de bobeira. Mas moro aqui, gosto daqui, acostumei levar minha vida assim. Aqui tem seu lado bom, não posso negar. Artista aqui é o que não falta, pode acreditar. Muitos rappers, muitos b-boys, muitos grafiteiros, formando com certeza um hip hop verdadeiro. Eu gosto de viver na vila, mesmo sendo perigosa. Sei que aqui não é bonito, não parece um mar de rosas, mas Betim periferia é assim, enfim. Oh, tá, yeah, yeah. Betim periferia é assim, enfim. Betim periferia é assim, enfim. Oh, tá, yeah, yeah. Betim periferia é assim, enfim. Final de dezembro, início de janeiro, chovia todo tempo, toda noite, o dia inteiro. Consequentemente, você viu, eu também vi, alagamento total, sentiu porções e tacolomio. Citrolândia não teve nada a ver com a Disneylândia, a coisa também foi feia por aquelas bandas. Meu povo nem sempre dança o que toca a banda, pois infelizmente na vila nem tudo acaba em samba, mas se viram como podem, seguem em frente. Sempre em frente. Meu povo é guerreiro, sempre quebram as correntes. Pegam no batente, tenha chuva ou sol quente. Só quem vive no gueto sabe o que o povo sente. Situações diferentes, mesmo assim contentes, mas vacinados e preparados contra o bote da serpente, que tenta iludir a gente, seja humano consciente. Informação é munição, recarregue o seu pente. Periferia é assim, enfim. Betim periferia é assim, enfim.